me crer. Eu sei que tu vais me crer. Só vais ter olhos para mim. Nenhuma outra vai te deixar assim. Foste feito para mim. Princesa, até ao final. Até ao final. Nos teus sonhos eu vou sempre estar. E eu só quero poder te mostrar o amor. Foste feito para mim.